¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador! A partir de agora, na Rádio Andarué, Friday Night, o melhor de dance dos anos 80, 90 e as grandes novidades. Friday Night na tua Andarué. Olá, olá, boa noite! Bem-vindos a mais um Friday Night na Rádio Interweb. Tudo bem convosco? Preparados para mais 120 minutos de músicas? Preparados para Evo Dance dos anos 90? Pois é, hoje é Hero Dance dos anos 90 que vamos ouvir do princípio ao fim do nosso programa. Pois é, para começarmos em grande o fim de semana, mais um que está aí à porta. E este é o último de setembro, por isso tem que ser aproveitado de uma forma especial. Ora, para aproveitarmos um fim de semana de uma forma especial, temos que ter um Friday Night especial. Mais uma vez, Hero Dance dos anos 90 do princípio ao fim, durante 120 minutos. Vamos começar hoje a bombar com Radio Trans Cosmonauta. É como se chama a primeira música, a primeira sequência de 5 músicas que vamos ouvir para abrir esta edição do nosso Friday Night para esta noite de 23 a 24 de setembro. A música vai começar a bombar dentro de 5 segundos, melhor, dentro de uma contagem de 5 para 0. Assim que está correto. Vai a contagem e vamos para a primeira sequência de 5 músicas. Ah, pelo caminho vamos ter Radiorama. Só para darmos assim mais um cheirinho daquilo que vamos ter a ouvir nesta primeira sequência de 5 músicas. A primeira de 5 de mais um Friday Night. 5, 4, 3, 2, 1. Ignition sequence start.

Friday Night. Singing to you.

the Night, música do Radiorama, a fechar a primeira sequência das 5 músicas da edição de hoje do Friday Night. Mas tem mais 5 músicas que vêm já de seguida. E a primeira é brutal, é dos S-E-X Apple. A música chama-se Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Ah, pois é, muita energia no Friday Night desta noite. Já vos disse que é um Friday Night especial para uma noite especial, ou pelo menos que assim se deseja. Mais 5 músicas que também vão passar, por exemplo, por Roseline Clark, que tem a Take My Hand. É a música que vai fechar a última, aliás, a segunda sequência, de onde é que eu já ia. A segunda sequência das 5 músicas, é a última música. É verdade, é a última música, mas apenas da segunda sequência. Há muito mais para desfrutar nesta edição do Friday Night. E esta, eu nem vou lançar a contagem. Vai mesmo assim, música então dos S.E.X. Apple. A música Voulez-vous coucher avec moi, a partir de agora, para iniciar a segunda sequência do Friday Night. Voulez-vous coucher avec moi? I want you. Voulez-vous coucher avec moi? I'll take you. Voulez-vous coucher avec moi? Give me all your love. Ooh la la, and say c'est boom. Baby, I need you. próxima música é brutal. Não vamos perder. Believe in the light. Don't bring all the night. Don't bring all the night. Got to believe in the light. We'll be right back. Take My Hand, música a fechar a segunda sequência das 5 músicas do Friday Night desta noite. Espero que estejam a gostar aqui, a energia está em alta e tudo continua em alta também para a terceira sequência das 5 músicas sempre a dar-lhe. Esta primeira que vamos ouvir que vai iniciar a terceira sequência é retirada diretamente de um disco de vinil, é dos Star System, é verdade, e chama-se Wi-Fi. É a magia de vinil aqui a também fazer-se ouvir. T7 com Passion é o tema que vai fechar a terceira sequência das 5 músicas. Já vos disse que hoje é só Hero Dance. Bom, para quem não pôde prestar atenção, é verdade, esta noite em Friday Night é só Hero Dance dos anos 90, ou pelo menos grande parte dos anos 90. Nós hoje iniciamos com Radio Trance, que é um bocadinho mais pesado, mas mesmo assim muito se assemelha ao Hero Dance dos anos 90. Pois muito bem, venha a terceira sequência, venha mais uma contagem e é sempre a bombar. 5, 4, 3, 2, 1. What? We'll be right back. some disco fans in here tonight. Some disco fans. Yeah. so strong. I wanna give you all my love before it's too far gone. Our love is like a lion, it's hungry for its prey. Come on and show your love, I really can't wait. Oh, I'm ready for your passion. Oh, I'm looking for your loving. Oh, I'm ready for your loving. Oh, I'm ready for passion. Para fechar a terceira sequência de 5 músicas na edição de hoje do Friday Night. Muita energia, uma noite que ainda bem longa. E ainda falta um tanto quanto para chegarmos ao final deste Friday Night aqui na Rádio Antena Web. Mas tem mais para vocês. Eu já vos disse que agora é sempre a dar, não é verdade? Pois muito bem, Promo Utah. Seguem-se com ADJ. Esta música que abre mais uma sequência. A quarta e a penúltima do Friday Night desta noite. Mas tem mais. Vamos ficar com uma música que dá pelo nome de Give Me All My Love. A música é dos Project P, featuring Infinity. São as duas músicas que vão primeiro abrir e depois fechar a quarta sequência de músicas do Friday Night. Pelo caminho vamos ter alguém que conhecem muito bem, Corona, como não poderia deixar de ser. Quando nos referimos à Eurodance, ela tinha de estar. Mas tem muito mais motivos para ficar connosco até bem perto das 2 da manhã aqui na Rádio Antena Web. Vamos à música então, começamos esta sequência com Promo Utah e ADJ. Oh,

I Give You All My Love, música do Project Pimfin, featuring Infinity, música que fechou a quarta e penúltima sequência das 5 músicas do Friday Night nesta noite. Pois é, e agora sim, chegamos ao final de mais um Friday Night. É tempo de fazer as malas e ir embora. Até à próxima semana. Vamos ficar com mais 5 músicas e, como já sabem, o melhor vem sempre para o final. Precioso, traz-nos Right Looking. Vamos ficar com Roxette DJ Gigi Agostino. Vamos ficar com muita coisa, DJ Bobo também. 5 músicas, sempre a dar-lhe, sempre a bombar, para fecharmos em grande o Friday Night desta noite. Fiquem bem e façam-me um favor, sejam felizes, aproveitem estas energias do Friday Night ao máximo neste fim de semana, e para a semana que vem desejo-vos a continuação de um ótimo fim de semana, ou bom princípio dele, e até à próxima sexta. Precioso, então, para fechar com Right Hand Looking. Até para a semana! Fique ligado, The Sua Antena Web. Oceans apart, day after day, and I slowly go insane. I hear your voice on the line, but it doesn't stop the pain. If I see you next to never, can we say forever? Whoa. didn't away, and didn't away, and didn't away, and didn't away. Yeah. your booty round and get wicked. Use the door, get on the floor. I still got room for you to store. Get on your feet, it's free, you need. Just feel the heat and get back to the beat. Rub it up, rub it up, rub it up, rub it up. Jump and shake your booty, wind it up. Everybody, shake your body. DJ Bobo starts the party. Up and down, here we go. Don't look back, just let it flow. Up and down, don't lose your crown. What goes up must come on down. Now hold tight, everything's alright. There's no need to fight tonight. Made it a feeling strong, so keep coming on with the bass and the drums. There's nothing wrong. Now get on up, take your shoes, swing your body, get wide and loose. 1, 2, 3, 4, tipping and tapping, slipping and slapping. There's no stopping. Friday night, the time is right. Enjoy the vibe, just like a tribe. Take the groove and move it smooth, breaking it down just for the groove. Kick the steps, but watch your neck. Before you get wrecked, I'll come correct. This sensation, no violation, just inflammation for the party nation. Let's go free. curativo. Vamos ao viaje para buscar.